Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje estamos baseados numa história verídica. Contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito um campo de batalha, cada alvorada que me ensinas, ouro e pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque não sei, porque não sei. Eu não sei ainda, há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Ensinas-me a fazer tantas perguntas na volta das respostas que eu trazer. Quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas. Não largas esta mão do torvelino, pois falta sempre um pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque não sei, mas sei, é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver, porque não sei, mas sei que essa coisa é que é linda. E a inquietação, aliás, também nos atinge neste mês de agosto. Bem-vindos ao novo Conversas de Esquina. E hoje, sim, estamos em formato baseado numa história verídica, pois recebemos o autor desse mesmo programa e também apresentador do Eixo do Mal na SIC Notícias. Aliás, o Eixo foi de férias, volta em setembro. Aurélio Gomes, muito boa tarde por teres aceito este convite. É um prazer receber-te e sabemos bem que em agosto é altura de férias e de mergulhos e estás aqui e por isso muito te agradecemos. É um prazer. E pergunto-te, a entrevista é a melhor forma de conhecer alguém? Não. Resposta... É provavelmente a melhor maneira de conhecer alguém num contexto... que não de intimidade, uhum. Para conhecer alguém, e eu duvido que alguma vez se conheça muito bem alguém, isto vai por aproximações, não há nada como a intimidade, uma relação amorosa, por exemplo. Exato. Aí as coisas podem... Agora, a entrevista é uma aproximação a uma verdade daquele momento. Às vezes uma aproximação à verdade do outro, mas é sempre uma aproximação. Já te mentiram durante as entrevistas? Já, assumidamente alguns até. Sim. A primeira pergunta da minha entrevista é igual para toda a gente. Às entrevistas falta verdade, por vezes? E nota-se isso para quem assiste? Se nota é uma chatice. Porque, mesmo que seja mentira, se for bem vendida, chamemos-lhe ficção. Se for ficção, mas bem vendida, pode ter o mesmo valor. Aliás, a nossa memória não é mais do que uma narrativa, muitas vezes, semi-falseada da verdade. Uhum. Por isso é que o programa se chama Baseado, Baseado numa História Verídica. Porque a nossa memória prega-nos muitos truques. Muitas vezes consciente, outras vezes, e a maior parte das vezes inconscientemente, nós temos uma narrativa um bocadinho... Nós temos tendência, e eu estudei psicologia, portanto isto é relativamente matéria fácil para abordar, que é... temos tendência a ir para dois polos em relação às nossas memórias. O glorificá-las. Epá, aquilo é que foram tempos. Aquelas é que foram umas férias maravilhosas. E só é coisas boas. Ou então a diabolizar, por exemplo, os maus amores. Aquela pessoa de repente só tem defeitos. Aquela pessoa só nos fez mal. Aquela pessoa só nos enganou. Não há um meio termo. Não há um meio termo. E isso é uma maneira de nós abordarmos aquilo que chamamos memória. Por isso é que eu te digo que a verdade aí é uma palavra estranha. Aprendeste a perceber melhor a mentira? Entendes e percebes à primeira quando te mentem? És cirúrgico a esse ponto? Nem sequer tenho muito interesse nisso, queres te diga. É mau sinal se eu percebo que me estão a mentir, porque é sinal do outro, ou me tem falta de respeito, não faz um esforço para vender a coisa bem vendida, ou então é estranho, no mínimo. Mas volta-me a fazer a pergunta que eu perdi-me agora. Não, é a questão que se tu percebes a mentira à primeira. Estava-te a dizer que não é... És clínico esse ponto. Eu não tenho uma versão ou um olhar sobre a mentira necessariamente de diabolizá-la. Se a mentira existe, se a mentira existe é porque foi necessária. É claro que há mentira maldosa, há mentira com agenda perigosa, há mentira com agenda muito bondosa. Há mentira estratégica, a mentira faz parte da vida como a verdade. Como é que se apagam as mentiras que se vão acumulando ao longo de tantos anos de entrevistas e ao ter acolhido tantas pessoas, por exemplo, no Baseado? Como é que eu apago? Eu nem sei, mentiras. Não tenho a certeza sempre de haver mentiras. Algumas foram assumidas, por exemplo, o infelizmente falecido Miguel Portas. Miguel Portas, sim. Eu entrevistei-o muito poucos meses antes de ele falecer. Ele assumiu, eu ia te dizer isto há pouco, a primeira pergunta que eu faço na minha entrevista é igual para toda a gente. Imagina um filme da sua vida, qual é a primeira cena? E ele assumiu, praticamente assumiu no fim, que tinha inventado a primeira cena. Mas eu digo isso aos meus convidados. Isto é uma biografia autorizada, portanto isto autoriza-o a escrever a sua biografia conforme quiser. Seja com verdades, com semi-verdades, com verdades decoradas com alguns efeitos que não são bem verdade, ou mentiras, mas às vezes a mentira faz sentido. Às vezes a mentira revela a pessoa, revela o que ela queria que tivesse acontecido, e isso é revelador. Esse conceito ligado ao cinema e ao baseado numa história de vida começa com essa pergunta, coloca os convidados mais à vontade? Deixa-me pensar, porque a ideia do baseado numa história verídica parte de uma coisa muito, muito comum por aí, que são entrevistas biográficas. Há por aí dezenas. Aquela casa, as produções fictícias, são a casa-mãe do Canal Q. É uma casa de guionistas. Então isto decidiu dar-se aqui um ligeiro twist ao programa. É como se fosse o encontro do guionista, que sou eu, interessado em fazer o filme da vida do convidado, escrever o guião, e então encontra-se com o convidado para procurar ali personagens, cenários, situações de limite, situações de ahá, epifanias, ou situações dramáticas, vilões, na escrita clássica de guião, estás a perceber? Isso não é assumido claramente no programa, mas é essa a ideologia que está por trás. É uma boa forma também de conhecer o outro lado dos convidados. Em algum momento te disseram que talvez tivesse sido longe demais? Convidados que não soubessem bem ao que iam? Nunca tive, porque eu também, como é uma biografia autorizada, eu não estou ali a preparar ciladas às pessoas. Ah, está-me a dizer isso, mas eu por acaso até soube que não foi bem assim. Nunca houve medo em relação a ti, à tua personalidade e à forma como fazes o programa de alguns convidados temerem que fosses abordar outros assuntos com esse tal interesse cinematográfico e que... E à procura de coisas sim, mais cabrosas, por assim que dizer. Que deem audiências. Não, por acaso não, porque... Mas eu deteto uma coisa. Em alguns convidados a coisa começa à defesa e de repente vão ganhando confiança porque percebem que o meu papel ali não era à procura das coisas estranhas e escondidas, mas é à procura de receber o que me dão. Sim. E sobre isso construir. Quando começam a perceber que não estão ali perante um perigo, às vezes na segunda e terceira parte já estão muito mais relaxados e às vezes a falar de coisas que eu nem supunha que eles queriam falar. É o que te faz dizer, tive uma boa entrevista. E eu digo, essa à vontade que depois revelam contigo. A boa entrevista é quando tu consegues momentos de intimidade com o convidado. Aquilo que eu chamo um tango dançado a dois. De repente são ali duas pessoas que estão sintonizadas a seduzirem-se. E percebes? Não é seduzirem-se para se levarem para a cama, sim, não, é sim, nesse sim. Não é nesse sentido. Mas podia acontecer, mas não é o caso. A entrevista tem esse caráter de sedução, de quase jogo de amor. Sim, claro. É um bocadinho isso. Não estou sempre a pensar nisso. Uhum. Mas só é boa quando acontece um pouco isso. Quando as pessoas estão a ouvir, estão a ter a noção de que estão a assistir a uma coisa que devia ser quase privada, que estão a ter acesso a uma coisa que muitas vezes esta pessoa não partilha. Quando tu consegues esses momentos é quando a entrevista é conseguida, é o que me parece. E da entrevista pode-se passar para a amizade? Nunca me aconteceu numa amizade vivida, sim, de repente passar a ser o melhor amigo. Não, mas... nunca me aconteceu, mas imagino que possa acontecer. Quase imagino que possa acontecer. Nunca me aconteceu ficar amigo íntimo de alguém depois da entrevista. Qual foi o maior elogio ao longo destes 5 anos que já recebeste e que te deram sentido ao programa? Caramba, o que é que tu fizeste que eu me pus a falar de coisas que agora estou a pensar nisso e nem sei se devia ter falado. É esse o sinal de, pá, caramba, isto... Sim, ainda recentemente, não vou dizer com quem, porque não interessa, mas muito recentemente, com uma menina da rádio, isso aconteceu. Ela depois mandou uma mensagem no Facebook, sinto-me despida, foi basicamente, acho que me sinto despida depois da conversa, mas não é mau, sinto-me bem, mas ai, não sei se não falei demais, não sei o quê. Isso para mim é um elogio. É um programa que merece mais que o canal Q, sem ser depreciativo para o próprio canal. Não. É um programa à medida do canal Q. Sim, provavelmente. Eu vou dizer porque é que não. Não teria problema nenhum em fazê-lo noutro sítio. Duvido é que tivesse as condições que tem no canal Q. Mais liberdade. Absoluta. Só, mas há uma coisa que me agrada, que é, na proposta de convidados, é feito colegialmente. Eu proponho, a minha produtora propõe, uma jornalista que me ajuda a fazer a pesquisa também propõe, provavelmente o diretor também propõe, mas tem que ser, isto é debatido, colegialmente. É assim de parlamento. É, sim. Com menos membros, apesar de tudo. Mas agrada-me essa de tentares convencer o outro de que é uma boa ideia entrevistar esta pessoa. Isso é interessante. Depois, estamos por nós, temos 50 minutos, que é hoje um luxo em televisão. Em televisão, sim. Por nossa conta. Epá, não ganho o mesmo que provavelmente ganharia noutro canal, uhum, é óbvio, mas não sei se quereria fazer isto noutro sítio. Tinha-me que garantir muito bem que... E depois, estou tão bem no canal que sempre fui bem recebido, tratam-me bem. Epá, a vida não é só dinheiro. É um mundo à parte da televisão, o canal que? Completamente. Era aquilo que a televisão deveria ser e não é? Não digo todas... mas acho que o serviço público, por exemplo, podia fazer mais. Tem 2 canais de televisão, poderia fazer mais disto que o canal que faz, ou seja, arriscar, errar, porque não errar? Hoje ninguém tem direito tentativa a errar. Erro. Tentativa e erro. Voltar a fazer. O canal que está cheio de coisas que pareciam grandes ideias que depois não resultaram muito bem. Mas lá está, de 20 ideias más, às vezes ficam 5 muito boas, e são as que estão no ar, provavelmente. E eu gostava de ver o serviço público arriscar. É tão chato ver o serviço público a fazer o que os privados fazem. É óbvio, é mais do mesmo. É mais do mesmo, às vezes menos bem feito que os outros estão fadados e têm o ADN para fazerem aquilo. Não sei. As pessoas têm 50 minutos para o baseado. Há tempo para mastigar as entrevistas? 90% dos meus convidados chegam lá e dizem: epá, isto é muito tempo, 50 minutos. Eu não sei se tenho muita coisa para fazer em 50 minutos. Saímos sempre lá a dizer: epá, fazemos mais 3 ou 4 programas, não é? E de repente dizem: já acabou, já passaram 50 minutos. As pessoas têm mais para dizer do que aquilo que acham que têm para dizer. Tornam-se redutoras a esse ponto. Quase todos nós gostamos muito de falar de nós. A maior parte, algumas das pessoas têm que passar por cima do pudor e da imagem que julgam que os outros vão ter delas por acharem que podem passar a imagem de vaidosas, centradas nelas próprias, mas todos nós gostamos muito de falar de nós. O narcisismo não é defeito, mas virtude? É uma questão de conta, peso e medida. A gente precisa de ser narcisista até um certo ponto. É aquilo que se chama, se quiseres de outra maneira, uma certa vaidade de ti, um bom autoconceito, tens boa conta. Agora, como tudo, se esse narcisismo ocupa todo o teu ser, e pá, isso é tolo, isso é patológico, não é? Em 5 anos de baseado, no que é que moldaste a tua personalidade? Tens hoje características de alguns convidados mais marcantes que tiveste? Ou por ver se também passaste na tua vida, e se eu fizesse ou fosse assim? Estou a perceber, se algum me pôs a pensar sobre mim próprio. Se algum tocou de tal maneira que pensaste no teu eu. Isso é uma bela pergunta, nunca me dei a fazê-la a mim próprio. É muito provável que sim, porque eu sou muito esponja. Eu gosto muito de... Estás ali também a aprender. E... De algum modo, sim, mas não é muito conscientemente. Estou mais curioso para... Sou curioso da coisa. Mas é muito provável, porque eu absorvo muito coisas que às vezes nem me apercebo que absorvo, e depois integro-as. Se gosto delas, se fazem sentido, integro-as. Aqui o trabalho que eu acho que não fiz foi tentar perceber o que é que integrei nestes anos, mas devo ter integrado muita coisa, mas não te consigo dizer exatamente o quê, assim de repente. As entrevistas não terminam no estúdio. Oh, eu adorava. E vão continuando, e vais para casa e vais a pensar nelas, e tens ali o programa também na tua cabeça. Muito, algumas vezes sim, especialmente quando foram momentos que tu sentes que não estavas à espera deles, foram grandes momentos, ou pelo menos eu senti-os como tal, de generosidade do outro para se mostrar e ter-se mostrado no programa. Mas a mim acontece muito é depois ficar à conversa ou à porta do que a fumar um último cigarro, às vezes mais tempo do que a entrevista, já aconteceu. Estar uma hora ou mais com um convidado, às vezes em grande conversa ali à porta, ou no estúdio, ou na maquilhagem. O melhor da vida são as pessoas. Ah, claro. Não tenhas a mínima dúvida. Anda toda a gente enganada quando pensa em dinheiro, em coisas. São as pessoas. O que é que as pessoas têm que fazem delas as melhores coisas deste mundo? Sem elas nós não somos nada. Nós só existimos por oposição aos outros. Alguma Se vez... vivesses só neste mundo, tu nem sequer... Imagino, tinhas noção de ti. Porque não tens espelho. Se fosses só neste mundo, não houvesse mais ninguém. Na volta nem sequer tinhas consciência de ti. E é falando com os outros que aprendes mais sobre ti? Também. Então não. Quando vês pessoas a dizerem-te coisas com as quais tu à partida ou não te identificas, ou, nunca tinha pensado nisto, ou, que maneira de reagir tão diferente da minha. Isto é logo pôr-te a pensar e a repensar o que tu és e como tu reages e como fazes as coisas. Não tens medo da crítica? Não. Não gosto, ninguém gosta de ser criticado, obviamente. Especialmente porque hoje em dia... Mas é fácil criticar. Felizmente eu tenho tido alguma sorte, porque... Ou então não me tenho deparado com esse tipo de coisas. Mas as pessoas na net, seja lá onde for, caixas de comentários, são de uma violência mal criada. Investem tão emocionalmente numa crítica como se fossem afetadas diretamente por uma pessoa de que não gostam. E a gente diz, isto é muito ridículo, mas é ao mesmo tempo muito violento, e imagino que os alvos dessa violência, as pessoas que eles criticam, que se sintam muito mal ao ler aquilo sobre elas, estás a perceber? Eu felizmente tenho passado entre as pingas da chuva até agora, não sei, tenho tido sorte, imagino. E qual é a razão para tentares filtrar as redes sociais da tua vida para a vida no mundo real? Porquê que tens essa necessidade, e confidenciaste-me há pouco, em desligar desse mundo virtual e ir à procura dos lugares, dos sítios, ou seja, das pessoas de viver? Para te explicar aos teus ouvintes, eu não tenho um smartphone, tenho um Nokia, já posso dizer isto, já nem é publicidade, tenho um Nokia Express Music para aí há 8 anos e continua bom e de boa saúde. E não tenho necessidade de estar ligado às redes sociais 24 horas por dia. Dou um salto ao meu Facebook, que é a única coisa que tenho de rede social. É quase antinatura. À noite. Hoje em dia é quase antinatura. Mas eu, com a Provecta, a idade que tenho... vem 22? Sim, 22 para 23. venho de um mundo em que os tempos eram outros. Os tempos, estou a falar do tempo. A velocidade do tempo era outra. E para mim é muito claro que o que me interessa é o contacto. Eu não gosto muito de ter... Se não houver outra hipótese, tem que ser. Mas não gosto muito de ter uma interface entre mim e o outro. Eu não quero contactar com o outro através de um ecrã. Só se for absolutamente necessário. Faz-me confusão estar num café. Toda a gente afocinhada no smartphone. E a vida está a acontecer cá fora. E as pessoas não estão a ver. Como é que alguém do outro tempo se adapta a este tempo? Muito bem. Eu falo para mim, eu adapto muito bem. Eu não, em Roma não tenho que ser romano. Ou seja, eu também não tenho nada contra as novas tecnologias. Mas fazes quase parte de um mundo à parte. Olha que há mais gente assim do que tu julgas. A malta abaixo dos 35, 40 é que está nesta loucura absoluta de tudo se passa na net. Seja no Instagram, seja no Twitter, seja no Facebook, seja nos sítios de engate, seja lá onde for. Sim. Os Tinders desta e por aí fora, exatamente. Mas é possível viver de outra maneira, atenção. E estar integrado. Eu não tenho nada contra as novas tecnologias, nem contra as novas maneiras de nos relacionarmos na net. Eu integro-as quando preciso delas. Uma ferramenta de trabalho. Exatamente. Enquanto não perceber que preciso daquilo, para que aderir à moda só porque anda toda a gente naquilo? Não vejo necessidade. Já entrevistaste alguém sobre o qual disseste eu não quero entrevistar esta pessoa? Não te vou dizer quem, por uma sim. questão de elegância, sim. No que só me aconteceu uma vez também. O que é que se pensa nessas alturas? Ser o mais profissional possível? Ou... Por um lado isso, e fazer o teu trabalho com a mesma intensidade com que farias. Tens que lutar contra isso. Uhum. Tens que criar curiosidade. Por uma pessoa que não tens curiosidade nenhuma, tens de te forçar a criar curiosidade. Primeiro porque os espectadores merecem isso. É uma palavra que poucas vezes quem faz televisão se lembra. O respeito por quem vê. Sim. É muito importante isso. Eu acho que às vezes as pessoas só pensam em audiências num número genérico, pensam em ser famosas, mas não pensam que estão a fazer uma coisa para outras pessoas. E, portanto, se tens essa ética, tens que te dar o teu melhor e, opá, não querias, mas vais ter que fazer. Temos pena. E, portanto, forças-te. Há um lado de ator para que consigas também fazer este programa, este formato? Sim, todos nós temos um papel quando estamos até atrás do microfone. Sim. Ou na TV. Epá, eu imagino que nós temos máscaras, não é? Nós temos a máscara para a nossa namorada, ou para o nosso namorado, temos máscara para o nosso patrão, temos mas a nossa cara para... Mas é algo que há ali um Aurélio ator... Há coisas que eu ali não vou dizer sobre mim, porque sim. nem sequer faz sentido, porque isso era alterar a lógica da coisa. Ali a estrela não sou eu, é a pessoa que está à minha frente. Agora de repente vou falar de mim. Só se vier muito a propósito e faça algum sentido... Às vezes até como tática de pôr o nosso entrevistado um bocadinho mais à vontade. Dar para receber. Por exemplo, também, é um bocadinho como tocar com a mão. Olha, está-se bem, hein? Eu também já fiz uma estupidez parecida com essas, estás a ver? Uma coisa desse estilo. Mas sim, todos nós somos atores sempre. Às vezes até quando estamos sozinhos. Qual o peso político de substituir Nuno Artur Silva no Eixo do Mal? Político não sei. Não me meto mesmo nisso. O peso é imenso, se bem que... Como é que eu tento explicar isto? Percebo que o olhar dos outros problematiza mais isso do que eu problematizei. Ou seja... Havia o medo da mudança, são 10 anos. Sim, primeiro isso, porque o Nuno marcou uma forma muito própria de fazer aquilo. Eu já era viciado naquilo desde o início. Aquela era a minha família domingo à tarde. Raramente via ao sábado à noite, que é o horário original, via aquilo ao domingo às 3. E sentava-me e recebia aqueles amigos, já eram meus amigos. Era a minha família, como lhes chamava, ao domingo à tarde. Portanto, eu estava muito confortável no papel de observador. Nunca me passou pela cabeça, nem nunca sonhei, como eu gostava de estar ali no lugar do Nuno. Não. Aquilo estava tão perfeitinho como estava, que não, estava confortável. Quando vem o convite... Fiquei muito vaidoso, mas por isso, há gente que acha que eu sou digno de fazer aquilo, epá, na volta sou melhor do que eu próprio acho. Pronto, tem a valorização do ego. Sim, por isso é que eu falei em vaidoso. Depois, caiu uma moeda, atenção, mas isto é coisa séria. Tive a sorte de ser muito bem recebido, foi mesmo, e já conhecia, porque já os tinha entrevistado todos. Portanto, não era propriamente um estranho. É que podias também ser visto quase como um padrasto daquele programa. Podia haver essa tentação de padrasto, de terem nunca ficado tinha pensado órfãos. Nisso. E agora temos de levar com padrasto. Com o padrasto, meu se Deus. Se bem que os padrastos, apesar de tudo, têm melhor fama do que as madrastas. Exatamente. Mas acho que não. Eu, acima de tudo, olho para aquilo de uma maneira muito fria, a pensar. Isto tem 10 anos. Tem esta forma, esta estrutura. Funciona muito bem. Epá, eu não vou ali chegar e mudar nada porque não tem sentido. Claro, portanto, mantive a estrutura. Agora, o que se acrescenta é a minha personalidade, que é diferente, obviamente, da do Nuno. Os meus tempos, os meus ritmos, os meus sorrisos, seja lá o que for, a minha maneira de interpelar. E isso, de algum modo, notou-se a diferença, mas não é uma grande diferença. Com esta exposição agora que tens tido com este mal, passaste a ser mais escrutinado. Notas isso, quer de quem te segue, quer de quem não te seguia e agora te segue? Há uma maior curiosidade sobre ti, sobre aquilo que pensas, sobre aquilo que achas. Sim. Não imaginas a quantidade de pedidos de amizade no Facebook. A cresceram... Ou como se diz agora, de pessoas que me adicionam. Ou cometem gostos. Não tens essas páginas. Não tem uma página de gostos, tem uma página não pessoal, não tem mais nada. Mas enquanto estive só no quê, dou-te apenas uma ordem de grandeza, não são números verdadeiros, não interessa. Mas tinha 100 amigos no Facebook. Agora tenho 4 mil. Certo. Percebes a diferença? E estou há 5 anos no quê e no Eixo estou desde fevereiro. Tens mais cuidado com aquilo que dizes e transmites desde que estás no eixo do mal? Tento que isso não me afete. Já vi muitas pessoas, algumas conheço-as pessoalmente, a quem a televisão deu-lhes a volta. Ficaram outras pessoas ou porque têm medo de ser vistas, do estilo, ai, hoje não vou ao cinema que não fui ao cabeleireiro. Certo. Ou, eu agora até, passo a expressão, mijava ali atrás do carro, mas no mesmo pode estar alguém com um iPhone. Decidi que isso não me vai afetar. Mas como é que proteges a tua vida pessoal? Ou não precisas como de proteção? Não preciso de proteção. Mas também não acho que devamos andar a falar da nossa vida, acho tolo, partilhar tudo. Até porque senão depois toda a gente é importante. Então, e as pessoas que são próximas não deviam é que ter acesso ao melhor de ti, e toda a gente tem. Não tens, eu acho que tens que ser criterioso nisso. Mas isso eu sempre fui, antes de ser pessoa da rádio e da TV. Não tenho aqui segredos para esconder, portanto, mas não partilho à tola, como fazem os maluquinhos que partilham tudo o que lhes vem à cabeça, a minha vida, porque não faz sentido partilhar as intimidades com pessoas desconhecidas. Qual o segredo para a televisão não ter feito a cabeça? Talvez a idade que já tenho. As coisas às vezes... Uma maturidade... Sim. Se fosse hoje mais jovem, esta exposição poderia, de certa maneira, levar-te a um nível comportamental diferente? Não sei Olha, porque eu sou conhecido. Sim, eu não sei porque não me aconteceu, mas imagino que é mais fácil quando tens menos armas e menos solidez em relação à tua visão do mundo, aquilo que realmente queres da vida, do que percebes o que é importante, é mais fácil perderes-te por aí. E de repente achas que és o maior da cantareira. E esqueces-te que... A vida é uma roda de, como é que se diz nas cartas do tarô, uma roda da fortuna. Mas ora estás em cima e ora aquilo roda e de repente estás em baixo. A experiência da vida ganha-se quando te tiram o tapete? Houve. Eu tinha um prof, eu sou de psicologia, tinha um prof que dizia isto. Nós só somos inteligentes, ou aproximamos da inteligência, porque nem toda a gente é assim inteligente, Sim. Mas pronto, só nos aproximamos da inteligência quando estamos na merda. Quando estamos em baixo, quando estamos tristes e infelizes, quando estamos deprimidos. Quando estamos felizes, somos estúpidos. Porquê? Quando estás feliz, queres-te manter feliz. Não fazes nada, deixas-te estar. Usufruis, bebes a tua sangria, fazes amor, fazes o que te dá prazer. Quando estás na merda, questionas-te. Mas porquê é que estou assim? Porquê é que me estou a sentir mal? O que é que eu sou aqui? O que é que eu sou? O que é que eu fiz de mal que me trouxe aqui? Porquê é que esta relação que acabou e me deu tão... Pões-te em questão. A partir daí, esse é o terreno perfeito para tu cresceres. Questionas muitas vezes a tua vida? Sim, então. Ainda hoje? Ainda hoje. É um processo... Com uma carreira tão conseguida, há espaço para questionar? Mas a carreira não é tudo na tua vida. Mas faz parte. É uma parte importante, mas há outras partes muito importantes. E eu continuo a dizer-te aquilo que tu também dizias há pouco. Os outros são mais importantes. E, portanto, tudo isso... A carreira é importante, claro que é. A saúde é muito importante, o amor é muito importante, a amizade é muito importante. Há toda um... Para estares bem, eu não sei o que é isso da felicidade. É um conceito que toda a gente fala. Nunca tentaste descobrir. Não sei. Não sei, acho que é uma tolice a maneira como hoje se fala do direito à felicidade. E as pessoas não têm a noção exatamente do que é a felicidade. Será um bem-estar, mas nós temos picos de felicidade quando tens assim uma notícia maravilhosa, mas esse pico não se mantém durante meses ou anos. É uma coisa de minutos, às vezes um dia, e depois vai lentamente. Mas o que é essa felicidade estável? É bem-estar? Mas onde é que essa felicidade às vezes se transforma em boring? Está tudo muito certinho? Percebes o que eu quero dizer? Deixa de ser felicidade para ser rotina. Quantos casamentos maravilhosos, tinham tudo, davam-se bem e separaram-se. E ninguém percebe porquê. E às vezes nem os próprios. Mas a gostar tanto dos outros e de estar com os outros e de falar com os outros, como é que se lida com a ideia de finitude? Olha, aceitando-a. Como dizia a minha avó, com muita sabedoria, ela morreu com 102 anos e meio, quase 103. Viveu muito. Ela viu tudo. Viu a queda da monarquia, viu a ascensão da Primeira Guerra, a ascensão e queda da Primeira República, o Salazar, o 25 de Abril, ainda viu os telemóveis aparecer, a net, se bem que ela é muito longínquamente, ela obviamente, mas pronto. A minha avó dizia uma frase maravilhosa, que maravilhosa, é de um bom senso que qualquer pessoa diria isto, mas nem toda a gente diz. O que não tem solução, o solucionado está. Se somos finitos e isto nos apoquenta, não tens grandes maneiras de lidar com isto. Ou viras místico e arranjas vida para além da morte. e, portanto, lidas com a finitude da vida, dando-lhe infinitude depois. Pois, sim. Ou então eu, que sou, não digo ateu, mas um agnóstico, aceito a finitude. Faz parte. E, não, e não te tornaste nesse ser místico? Não, não tentas encontrar não. razões que a própria razão desconhece para aqui haver um fim, mas lá para longe haver um recomeço? É assim, eu sou um tipo que acredita muito naquela frase, não sei se é do Einstein, acho que não é, que... A vida ganha mais sentido para ti assim, acabar, acabou? Para mim sim, se acabar, acabou. Eu olho à minha volta e tu vês isso. Tudo tem um princípio, diz um amigo meu, só a salsicha é que tem dois. tudo tem um princípio, meio e um fim, se pensares bem. Agora, tens razão numa coisa, o fim é o início de outra coisa, como a lei do Lavoisier diz, no universo nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma, não é? E é verdade, nós transformamos-nos noutra coisa, ou partes de nós, depois da morte, moléculas nossas irão fazer parte de uma árvore, outras de outro ser vivo qualquer que se alimentou do nosso cadáver, e portanto, a tua essência... No sentido de a tua estrutura básica, sim, átomos corpo, e moléculas e células. Isso, e... tudo isso vai fazer parte de outra vida. De algum modo, tu reencarnas noutros seres e é neste ciclo que tu vives. Nós somos feitos da mesma matéria das estrelas. Nós temos cá o carbono, o hélio. Sim, o isto é tudo do mais infinito ao menos infinito. É tudo mesmo. Acredita-se por se ter medo? O medo move as crenças? Acho que sim. Acho que é isso. É mesmo isso, é o medo. E que fins, ao longo da tua vida, te fizeram questionar a estadia enquanto Aurélio Gomes? Aqui? Não percebi. Que fins, ao longo da tua vida, te fizeram questionar a tua estadia aqui? Neste mundo? Neste mundo. Do estilo, o que é que eu estou aqui a fazer? Para onde é que vou? De onde é que venho? Esses fins, falaste da tua avó com 62 anos que faleceu... E eu vou-te ser franco, eu não digo que sou ateu, por uma razão. Os ateus são aqueles que são militantemente contra a ideia de Deus. Não, ou seja, caem naquilo que eu acho que é exatamente o mesmo. São extremistas ao ponto de não acreditarem em Deus. Têm fé que não há Deus. Outro tipo sem de fé. Provas, sim, sem provas, sim, sim. Têm fé que não há Deus. Tal como as pessoas têm fé, as religiosas têm fé que há Deus. Ou seja, isto para mim é o mesmo, é a mesma estrutura, só que defende coisas diferentes. É eu prefiro, eu não tenho provas nem de uma coisa nem de outra, portanto fico aqui, como dizem os ingleses, on the fence, a ver. Agora, eu não acredito muito nisso, mas há uma terceira hipótese. Que as pessoas nunca põem. É realmente está a ver aqui uma inteligência que domina isto. Mas se olhares bem para aquilo que ele criou, essa inteligência pode não ser tão boa como nós achamos, porque a ideia que nós temos sempre de Deus é de uma entidade boa e perfeita e moral, como a moral. Uhum. Tu olhas para... Ora bem, pensa comigo. Ou convido os ouvintes a pensarem comigo. Este ser podia ter inventado tudo o que lhe apetecesse, não é? Vamos imaginar que a ideia de Deus é omnipotente, omnipresente e essas coisas todas. Portanto, podia ter inventado o mundo que lhe apetecesse. À sua imagem. Ou não. Ou não, sim. Teria sempre a liberdade de fazer o que lhe apetecesse porque ele tem todos os poderes criativos. Então, porque raio de carga d'água é que ele foi inventar um mundo cheio de sofrimento? Olha para aqueles documentários do National Geographic, vês aquelas corçazinhas bebés a serem tragadas vivas pelos dentes de um leão. Isto, se há um criador por trás disto, eu tenho que questionar um bocadinho. Este tipo, na volta, é má pessoa. Este tipo, na volta, não se preocupa tanto connosco nem com a nossa felicidade. Mas pode ser que exista. Mas nunca ninguém põe essa possibilidade. Não foste o criador do Eixo do Mal, estás agora como apresentador do programa e falaste há pouco em família. Uhum. A família que assiste ao Eixo do Mal aceitou-te bem em casa? Olha, mais uma vez te digo, como dizia há pouco, eu tenho tido muita sorte naquilo que me chega. Eu, como não ando à procura também, não sei, na volta haverá aí gente que odeia a mudança, gente que não conseguiu achar que... Ainda lidar contigo e olhar para o cara. Exatamente, são 10 anos no Nertur Silva, eu percebo. Sim. E eu próprio ainda, às vezes, pois eu estou no lugar do Nuno, estás a perceber? E não caiu a ficha? Foi-me caindo. Aquele programa... Caindo. Ah, espera, estive... A gravar mais um Eixo do Mal. Eu acho que é um ponto da minha vida que já não... Como é que eu tenho de explicar? É mesmo isso. Não sei se acontece com toda a gente, mas eu cheguei a um ponto da minha vida em que as desgraças já não me afetam tanto, já não são muitas coisas. Exatamente. E também as alegrias também já... É como se deixasse haver picos de Himalaias e picos de Fossas das Marianas, que é o pico mais fundo, pico ao contrário do Pacífico. É como se a coisa tivesse normalizado um bocadinho. Vai-se avançando na idade, vai-se tendo essa ideia de fim, como falávamos há pouco, e as coisas deixam de ter a importância que têm. É um bocadinho. Isto vai acabar, porque é que eu me vou... E não é só isso. Tu olhas... Eu gosto muito da astronomia, de física e por aí fora. E leio muito sobre o assunto, apesar de não ser a minha área. Tu, quando tens noção do universo em que estás... Eu acho que me caiu a ficha aqui há uns 15 anos, por aí, ou nem tanto. Quando me deitei numa noite no deserto do Sahara. Estava por lá a fazer turismo. Ia dormir nas tendas dos berberes e não sei o quê. E houve uma noite sem lua. É como deitei na areia, numa zona assim, muito lisa do deserto. Não corria vento, não se ouvia nada. E por cima de ti só vias a Via Láctea e milhões de estrelas, como não vês aqui. E de repente tu tens 180 graus a toda a tua volta, estás deitado na areia e só vês o universo. Aquilo quase mete medo, parece que estás a planar ou a pairar no universo, porque parece que de repente estás perdido no espaço, ali deitado a olhar para tudo e sem som, parece que estás mesmo no espaço. E aí que é uma ficha, tipo, nós somos tão infinitamente pequenos. Ao pé disto. Isto não interessa para nada. Isto não interessa para nada. Portanto, nós, o melhor que temos a fazer é andar por aqui sem nos chatearmos muito. O Eixo do Mal é um programa com infinitude? Não é o eixo que tem infinitude ou infinitude. O objeto do eixo é a política, basicamente. Sim. A política tem tanto de finito como de infinito, depende dos seus protagonistas. Eu diria que hoje em dia os protagonistas, mas não estou a falar só deste governo, mas dos nossos tempos. Sim. Epá, a finitude dos governos é a legislatura. Pensa-se muito em grandes projetos para Portugal, ou noutros países também. Estás 10 anos, 15 anos. Pensar a longo prazo. Os desígnios. Exatamente, estrategicamente. O que é que queremos para este país? Não, pensa-se muito em ganhar eleições, pensa-se muito em pagar contas, pensa-se muito em isto e aquilo, em convencer o outro, mesmo às vezes com umas verdades muito manipuladas. E, portanto, dizer-se... E eu quero crer que o eixo, apesar de tudo, abre olhos. Mudaste a tua relação com a atualidade graças ao eixo? Não, já tinha. Na volta ao Nuno foi por isso que me convidou, porque sabia que era um gajo muito, um tipo muito atualizado. És viciado em notícias? Viciado não diria, mas não consigo deitar-me sem saber, pelo menos ver o jornal da meia-noite da SIC Notícias, que é um bom apanhado, quando não consegui ver mais nada durante o dia, aquele jornal informa-me. Ou então, a minha favorita, peço desculpa às outras, a Ana Lourenço, do Jornal das Nove. Ah, do Jornal das Nove. É o melhor jornal da TV. Passaste a ter moderação naquilo que achas, naquilo que dizes, por estar agora na frente, no comando do Eixo do Mal. Ou às vezes dava-te vontade de, quando a discussão, também entrar nela e dizer, meus amigos... Às vezes escorrego. É essa tentação de... Mas tento que seja pelo humor, às vezes é o ridículo da coisa. Mas sim, por exemplo, no meu Facebook, antes de fazer isto, de vez em quando partilhava coisas mais políticas. A partir do momento em que estou no Eixo, acho que como moderador devo não expor isso. Não é porque acho que as pessoas têm que achar que eu sou neutro, não é isso. Mas também eu não interesso ali como opinador, interesso como distribuidor de jogo e talvez um olhar nas sínteses que faço nos lançamentos, um olhar para o que é isso, eu acho que é interessante. O ridículo é que, para além do certo e do errado, do a favor ou do contra, às vezes há o lado ridículo das coisas. E eu gosto de o sublinhar. Agrada-te a ideia... E sou capaz de o fazer à direita, à esquerda, em todo lado. Mas já, e pegando nisso que agora dizes, já te tentaram conotar com um desses lados? Sim. Há algumas pessoas porque acham... Porque à esquerda e à direita, lá está. Não há o tal meio termo que nós... Mas está muito mais ao centro. Está tudo muito mais ao centro. O Syriza, aquilo que pediu para a Grécia, são coisas de centro. O Syriza não anda a pedir revoluções. Extrema-esquerda é uma falácia. Hoje em dia, desde que Sócrates ganhou as eleições aqui há uns 10 anos, com maioria absoluta, foi porque deslocou o PS para o centro. Não é a esquerda, aquelas propostas. E o PSD foi mais ainda para a direita. E aquilo que se viu agora na Europa, se há extremismo, parece que é mais da Europa que está mais à direita do que esteve durante muito tempo. Agrada-te a ideia também de debateres a atualidade, as coisas como elas são com os teus mais próximos? Sim, estando no Eixo do Mal e tendo também um programa de entrevista a uma altura em que dizes... Não, vamos falar de coisas triviais. Já chega. Sim. Eu não faço essa fronteira. Eu vou a todas. Se for para falar a sério, falo. Mas mesmo é que há cansaço à atualidade. Chegas a um ponto da semana em que... Ai, Estou farto. Não. Acho que nunca me cansei. É sempre motivo de mais alguma coisa para dizer ou mais alguma coisa para ouvir. Mas o meu grande lema é, e que os meus amigos mais íntimos sabem disso, o disparate é o melhor da vida. Eu passo muito tempo no seio dos meus amigos a dizer disparates. Trocadilhos, parlermices, parvoices. E às vezes no meio disso vem umas coisas muito engraçadas. Onde é que se arranja tanta curiosidade? Olha, não sei. It comes natural. Ou natural is me. Contigo. Eu acho que sim. Eu sempre fui muito curioso. A minha mãe diz-me que uma das primeiras perguntas que eu fiz, devia ter 3 anos e meio, e a qual na rua olhei para o céu. Tais porquês. Vi a lua e perguntei-lhe, oh mãe, porquê é que a lua não cai? Não é? Está exatamente. Não, tudo cai, porquê é que aquilo não cai? E eu acho que isso é já revelador do meu interesse por tudo. E os meus interesses são muito engraçados. Vão da história à música, à física, à astronomia. Eu acho que vai a quase tudo. Gosto de saber um pouquinho de tudo, sabes? Qual o encanto da rádio? Ah, é maravilhoso. Eu que fiz Rádio 20 e comecei em 87 na brincadeira. É a tua grande paixão? Sim, mas é uma paixão passada. Ou seja, é como aqueles grandes amores... Está arrumada? Acho que sim. Já nunca deve ser muito definitivo nessas coisas. Aparentemente acho que sim. Eu fiz rádio de 87 até 2010. Portanto, são 23 anos. Muito tempo, sim. Fiz tudo o que há para fazer em rádio. E, portanto, quando a coisa acabou, é verdade que acabou de uma maneira um bocado abrupta, porque a Média Capital decidiu encerrar o Rádio Clube Português, fez um despedimento coletivo e viemos todos embora. Alguma mágoa desse tempo? A maneira como foi feito, eu acho sempre que as pessoas têm muito medo. Eu não acho que as pessoas são más e que querem acabar com aquilo maldosamente, não é isso. Mas esquecem-se às vezes, porque também estão a lidar com a coisa de uma maneira que não sabem muito bem como fazer, depois fazem da pior maneira possível, que é comunicar a uma equipa que está lá há tantos anos, numa quinta para fechar no domingo. Quer dizer, não se faz isso a ninguém. Numa quinta para domingo, really? Havia tanto medo de contar, que contaram à última da hora e não havia necessidade. Para despachar, não sei o quê. E é o que eu digo, eu prefiro que haja honestidade e normalidade, mesmo nas coisas más. As coisas más fazem parte da vida, o despedimento pode acontecer. Vamos lidar com isto com naturalidade. É a única coisa que eu acho que o processo podia ter sido mais bem feito. Há pessoas ali que engravidaram porque não faziam a mesma ideia que aquilo ia acabar. E tinham a estabilidade de estar. Pensavam, isto não vai acabar tão cedo, portanto vou ter um filho. E de repente... Não tem nada. Exatamente. A rádio aí traiu-te? Não, não foi a rádio. São sempre pessoas. E não sei se é traição mais uma vez. Eu não tenho essa ideia manicaísta das coisas. Ou és bom ou és mau. Não, eu acho que há razões. E as pessoas, é como nas relações. Às vezes andamos a adiar meses, algumas pessoas, anos, a conversa. E depois desaparece um dia de casa. Que isto não se faz, mas tinhas falado. Qual é o problema? Vou comprar cigarros. Tens tomates para sair, tens de ter tomates para falar. Estás a perceber? Sim. Se tivesses tomates para engatar a miúda, tens de ter tomates para saber sair daquilo. Bonito, de uma maneira bonita, bem feita. Apaixonaste-te pela televisão? Depois dessa saída da rádio, não. Foi um dos teus consolos? Não. É curioso. Pela rádio foi uma paixão. Quando comecei no início, foi uma paixão absoluta. Louca. É mais que amiga, mas é uma coisa serena. Faz parte do percurso. Sinto que agora faz parte do percurso. Não estava nos planos, mas até mesmo o quê? Caiu-me no colo. Tinha entrevistado uma vez o Nuno Artur Silva na rádio e ele fiquei-lhe na lembradura. E convidou-me. Mas nunca tinha pensado em fazer televisão. Aliás, já tinha negado várias vezes no passado abordagens para que eu fizesse qualquer coisa em TV. Não. Eu gosto muito da rádio. Para responder à pergunta de há pouco, o encanto da rádio é esse, é que toda a gente te ouve, mas ninguém te conhece. É esse anonimato que também, agora é impossível, mas que também persegues. Sim, sabes, não persigo o anonimato. Impossível. Agora é impossível. Mas não és pessoa de te fazer... Notar. Não. Eu se pudesse fazer assim no fim do eixo, estalar os dedos e as pessoas que me viram esquecerem isso da minha cara. Tipo o Men in Black. Esqueçam tudo. Absorveram o que aqui se disse, agora esqueçam quem nós somos. Era o ideal. Mas felizmente, mais uma vez, tenho tido sorte. Não tenho tido abordagens chatas, estou muito abordado. Nos sítios mais impensáveis. Que eu julgava que provavelmente aqui as pessoas não veem muito hoje. Ainda no outro dia estive a passear pela zona de Marvão, muito próximo da fronteira, ali no Alentejo. E de repente num cafezinho, numa tasca, cheio de velhotinhos, e tem lá o senhor velhote atrás, dar-me 4 ou 5 cartões, a dizer, vá lá dar isto ao ex, para quando vierem aqui, venham tomar cafezinho. Eu pensei, meu Deus, até aqui. Tiveste que assumir também uma persona para esses encontros imediatos que vais tendo? ou muito do Aurélio? Que... Sou eu. Agradeço. Opa, fico contente pelas pessoas serem simpáticas. São sempre muito simpáticas. Uhum. Isso enternece-me quase. Porque são abordagens muito... E depois muito espontâneas. No outro dia um tipo parou de propósito. Eu ia entrar no meu carro. Uhum. E de repente um tipo vinha numa carrinha... Para de repente, eu até pensei que era alguém que queria pedir uma informação ou coisa que valha. E diz-me, parabéns, gosto muito de o ver, não sei o quê. Uou. As pessoas mais que nós pensamos que não nos veem, não nos assistem, são aquelas que se calhar nos abordam. Sim. Primeiro. É claro, provavelmente haverá aí gente que odeia o meu trabalho, odeia a maneira como eu faço aquilo, ou que chatice, gostava muito mais do Nuno do que este miúdo agora. Miúdo. do que este gajo agora. Epá, mas não me dizem. Portanto, sou poupado aos apupos, se quiseres. Veste no lado também de comentador, viste assumir alguma daquelas cadeiras, quer à esquerda, quer à direita, estando outra pessoa no foco do programa e no tratamento do programa? Como é que eu tenho de dizer? É uma tentação, sim. Aliás, eu entrei no programa, no último que o Nuno Artur Silva fez. Como comentador. Como comentador a substituir, comentador entre aspas. Sim. Porque o Luís Pedro Nunes tinha que faltar nesse dia e olha, junta-se o útil ao agradável, tu entras no programa, dizes umas coisinhas sobre a atualidade e tal. Não te, e eu a pensar, mas não me vou atravessar muito, mas lá, já atravessei um bocadinho. E, mas pronto, mas é uma tentação. Todos nós gostamos de ter uma opinião sobre as coisas. Uhum. E eu acho que aí sim, aí ia ter muito medo, a palavra é medo, porque é uma responsabilidade do caraças teres tempo de antena perante milhares de pessoas e produzires uma opinião sobre um assunto que convinha que tivesse os dados todos para ter essa opinião. E hoje em dia eu duvido que toda a gente tenha os dados. Eu não sei se mesmo que queiras muito, não consegues obter esses... É complicado, é complicado. Hoje é tudo muito jogo de sombras. Os mídia... Nunca sabemos a verdade. Vais ver quem é que está por trás dos mídia, os patrões dos mídia, onde é que para a verdade... Por exemplo, olha, um exemplo. Há vontade de trabalhar neste meio sabendo que o meio é assim? Há sempre. Porque isso às vezes até melhor. Porque te dá vontade de lutar contra um rebelde. Contra a corrente. Dou-te um exemplo, como te ia dizer. No outro dia, no Eixo, falámos de uma coisa que tem sido quase banida. E depois nós, agora já se começou a falar um bocadinho. De Angola. Há um mês que estavam jovens presos sem culpa formada ou com uma acusação ridícula de jovens a fazer uma manifestação, uhum. Queriam fazer, segundo as autoridades angolanas, queriam fazer um golpe de Estado. É, a sério, ninguém acredita nisso, que jovens a fazer uma manifestaçãozinha, se fosse golpe de Estado, andavam aí em grandes reuniões com os militares ou coisa que valha. E ninguém falou disso. Nós falamos no fim de um dos últimos Eixos e depois lá começou a aparecer umas noticiazinhas lá perdidas no meio dos noticiários. Sim. Isso porquê? Isto responde um pouco à tua pergunta. Há represálias, por exemplo, nesse assunto, vocês foram avisados de alguma forma? Vocês, se calhar, eu acho que se houver, as coisas não são feitas de modo que a gente as precinta. Saberá disso depois. Ah, agora percebo que é que aquilo funcionou daquela maneira e não de outra. Afinal, foi alguém que interferiu. Mas não, isto não é sabido. Tal como as interferências nas redações, ninguém veio lá de cima dizer, ouve lá, eu quero que escrevas aqui um artigo a dizer mal deste e a dizer bem daquilo. As coisas não são assim. Mas tu acabas por perceber que observas o ambiente e tu próprio fazes a autocensura, que é a pior maneira de censura. A vida continua a ter sentido e aquilo que fazes continua a ter sentido, apesar de conheceres esses bastidores. Também não quero dar a entender que isto é tudo manipulado e é a grande teoria da conspiração. Atenção, há disso, mas também há muita verdade por aí, há muita, acima de tudo, há muita vontade de querer fazer bem e contar bem a história e ser justo, atenção. Mas por vezes impedem-te, a ti mais concretamente, de chegar à verdade? A mim não. O Eixo também é mais um, sim, daqueles, como é um dos programas... As pessoas esquecem-se uma coisa, o programa não é da SIC Notícias. Mas a SIC Notícias nunca interferiu, desde que eu lá estou, tenho as melhores relações com o António José Teixeira, que é impecável. Nem nunca interferiu, nem só quer saber coisas práticas, gravam, vão em direto. Exatamente, aquilo essencial. Que é essencial para ele organizar as coisas lá na SIC. Isto é um programa das produções fictícias vendido à SIC. E mais uma vez, produções fictícias, canal Q, liberdade absoluta. Quem decide os temas, de qualquer modo, são os intervenientes. A agenda do programa é decidida pelos quatro intervenientes e eu modero aquilo, tento gerir um alinhamento surgido pelos outros. Para o comentador Aurélio Gomes, há esperança para Portugal? Estás-me a pôr no papel de comentador. Não faço a mínima ideia. Há sempre esperança. Eu sou o gajo otimista. Sou sempre otimista, acho sempre que no fim não as tens aquele, não tens aquele discurso que muita gente tem, principalmente a geração, e falo por mim dos nossos pais, de que isto um dia vai ter que dar a volta. E se tiver que dar a volta, dá. É assim que eu penso, percebes? Mesmo aquilo que parecia impossível acontecer para muitos, a queda do Império Soviético, aconteceu. Sim. E não foi há tão pouco tempo quanto isso. E eu tenho noção disso. As coisas, quando têm que acontecer, têm que acontecer. Às vezes vejo gente da minha geração, eu tenho 51, portanto, é só para as pessoas perceberem o que eu vou dizer, que olham para os jovens e dizem, não percebo como é que estes jovens não entendem que houve gente que morreu, que deu o corpo às balas para ter estes direitos e aqueles e os outros, e eles agora estão-se a cagar um bocado, peço desculpa. A marimbar, é isso que eu queria dizer, se ouviu outra coisa é a sua cabeça. É a sua cabeça que está mal. Estão-se a marimbar e não sei o quê. E eu tenho uma resposta para isso. Porque não foram eles que lutaram. Portanto, vão ter que fazer as suas lutas. Quando tu herdas direitos que outros lutaram, muitas vezes não lhes dás o valor porque não morreste por eles. Foram outros que morreram. Tu herdaste aquilo. São adquiridos. São adquiridos, já está, faz parte da vida. Mas não fazem. Um dia vão perceber, a malta mais nova, que já estão a perceber. No local de trabalho, isto hoje já ninguém tem direitos. Só querem que tu trabalhes. Pagam-te. Se não te puderem pagar, não pagam. Se puderes fazer de borla, melhor. Aí tanta gente com currículos maravilhosos, sim, estágios, um currículo feito de estágios. E, enfim, mas os estágios não enchem a barriga. É a tua noção de que somos tão pequeninos perante aquilo que nos rodeia? Há pouco falaste nessa situação no deserto em que viste toda a Via Láctea e tomaste noção da nossa pequenude, por assim dizer, entre aspas. É essa sensação que tu tens que não te faz ter angústia em relação àquilo que é o futuro? As coisas vão se resolver um dia. Pois é, isso é engraçado. Eu sempre me entreguei alegremente, e digo isto às vezes, não é com grande agabar-me, uhum, às vezes até pensar que eu não devia ser assim, mas enfim. Sempre me entreguei alegremente, nos braços, alegre e levianamente, nos braços do acaso. Porque eu percebi muitas vezes que sempre tentei fazer planos, a vida me deu cabo dos planos. E, curiosamente, as coisas boas que me aconteciam, ou aquilo que eu passei a valorizar, tipo desde encontros amorosos que foram grandes amores, ou encontros que deram no emprego que me fez... Epá, é isto que eu quero fazer. Sim. Foi sempre por acaso. Sempre por acaso. Melhor do que tu procuras é em quem tu tropeças. É. Mas estou preparado para dizer que, na volta, não é a melhor maneira de viver a vida, acredito. Mas comigo tem funcionado. Foi uma forma de risco que assumiste. Não viverias de outra maneira. Se tivesse... Olha, agora é assim, pronto. Eu acho que eu sou um bicho adaptativo. Acho que isso é uma das minhas melhores... Não digo camaleão, porque... Sim, camaleão, porque é só na parte de fora que tu mudas. O interior continua o mesmo, exato. Sim, um bocado camaleónico e um bocado adaptativo neste sentido. Adapto-me muito facilmente ao sítio onde estou e às condições que tenho à volta. Sem chorar muito, nem lamber feridas, nem... Ai, não era nada... Não, opa, é agora que tem de ser assim. É assim, ponto final, vale a pena chorar. Portanto, faz. E isso é uma vantagem, porque já tive que engolir muitos sapos também. Isto é muito fácil dizer, toda a vida fiz aquilo que gosto, foi errado. E sim, mas nestes 23 anos tive que aturar diretores que mais valia estar em alguns, num hospício ou num psiquiatra. O chorar muitas vezes. Colegas de trabalho também que mais não me apetecia ter tido, outros que adorei ter, percebes? Portanto, há tudo. O chorar muitas vezes fez com que deixasses de chorar. Eu nunca fui muito de chorar, sabes? Choro mais nos filmes, é curioso. Aliás, costumo dizer, eu faço contas nos filmes com a minha vida. Ah, sim. Aproveito aquilo. Mas é muito raro psicólogo. Chorar. Sim, talvez. Mas não tenho problema nenhum contra... Ou melhor, não tenho nada contra o chorar. Uhum. Chorar pode ser muito catártico até. E quase todas as pessoas, depois de chorarem um bom choro, sentem-se melhor e mais leves. É curioso. Como é que exorcizas esses teus pequenos demónios, por assim dizer? Não lhes dando muito valor. Pondo-os no lugar que eles merecem. É não me afetando demais. Por exemplo, uma coisa tão simples como teres de trabalhar com uma equipa de não gostas de 90% das pessoas, ou já... Se te focas de que isto não vai funcionar, se te focas naquilo que vos separa, se te focas nisso, aquilo vai dar chatice, de certeza, e vai-te consumir. Se, ao contrário, tu virares o teu foco para vamos procurar aqui aquilo que nos pode unir, e ser franco nisso com os outros, olha, nós sabemos que não vamos meter a bola com uns com os outros. Isto é trabalho. Bora concentrar-nos naquilo. Olha, e sabes a melhor, já fiz amigos à custa disso, pessoas de quem não gostava, porque não apreciava o trabalho, porque já tinha visto reações delas que me tinham feito pensar que pessoa estranha, não me apetece. E de repente, tendo este discurso do foca-te no trabalho, descobres às vezes o melhor das pessoas de outra maneira. Faltam 3 minutos só para terminarmos as conversas de esquina. Meu ora, Deus. Nem mais. Espero que tenhas gostado. Digo que tens de fui apanhado na cura, mas gostei, de certeza. A questão aqui é, e para terminar, em beleza e de forma também rápida, a rádio fica do lado dos demónios ou do lado dos anjos?